Mas acontece que o Schelling, tal como eu expus na última aula, é algo que quase não chegou a acontecer historicamente. Não teve repercussão na época, não entra no, na corrente das ideias, né? Aquela ideia é lançada e ela fica ali guardada, esperando para só no século XX ter uma continuidade. O que realmente teve efeito, o que veio a, vamos dizer, entrar e engrossar a corrente das ideias no século XIX, foi justamente o que veio antes, que é Hegel e Kant. Então, praticamente todo o desenvolvimento da história da filosofia e, de modo geral, da história das ideias, depois até da história da cultura em geral, no século XIX, vai partir dessas duas, desses dois pontos, Kant e Hegel. De cada um vão derivar correntes que prosseguem até hoje e que, de algum modo, modelam não só as ideias dominantes na sociedade, mas se impregnam tão profundamente na cultura que chegam a determinar e dar forma à percepção individual das coisas. As pessoas enxergam as coisas realmente dentro de uma estrutura kantiana ou hegeliana, ou uma mistura das duas coisas. Se nós perguntarmos assim, então, nesse sentido, o que que sobra realmente de Kant e Hegel nessa herança? É claro que não é o sistema deles inteiro, tá certo? Nem vamos dizer, a sua obra inteira, nem o conjunto daquilo que eles deram, mas apenas um certo núcleo. E esse núcleo, ele se impregna, né, na cosmovisão das gerações seguintes e é transmitido até nós. Então, esse núcleo não precisa necessariamente coincidir com o núcleo da intenção que esses filósofos tiveram, tá certo? Talvez eles mesmos, examinando as consequências históricas que eles próprios desencadearam, talvez tivessem que retificar alguma coisa, ou se corrigir em algum ponto, ou chamar a atenção dos seus continuadores por os terem interpretado não muito exatamente, etc, etc. Tudo isso não vem ao caso para nós. Quer dizer, o que nos interessa não é, a partir desse momento, o que Kant e Hegel realmente disseram, mas tal como eles foram interpretados pelas gerações seguintes. Quer dizer, não aquilo que eles quiseram fazer, mas aquilo que foi feito com as ideias deles. Eu acredito que existe uma boa relação entre uma coisa e outra. Não acredito que eles tenham sido traídos ou deformados, tá certo? Mas também não acredito que tenham que a herança deles coincida exatamente com o que eles pretendiam fazer. Ninguém consegue, vamos dizer, controlar de tal modo a sua própria influência nas gerações seguintes, né? Mas olhando Kant e Hegel, então, sob esse aspecto resumido e enxertando os dois dentro de uma corrente evolutiva que já vinha antes, nós vamos ter que situá-los em relação à situação anterior, a uma longa tradição filosófica que vai dos gregos até eles, tá certo? E, em seguida, situá-los em relação aos seus sucessores, tá certo? Com relação aos antecessores, a diferença básica que separa Kant e Hegel do que vem antes pode ser vista a maneira mais simples de ver essa diferença é comparar, por um lado, com Platão, por outro lado, com os escolásticos, ou São Tomás de Aquino, sob um certo ponto de vista que é o mais importante. E esse mais importante é justamente a das relações entre o conhecimento humano e a estrutura objetiva da realidade. Platão tinha a ideia de que o homem é uma espécie de intermediário entre os animais e os deuses. Quer dizer, essa ideia que ele tem da metáxis mostra que o homem é um ser que não está nem totalmente bem instalado no mundo terrestre, no mundo dos sentidos, e que nem chega a ascender completamente ao mundo dos deuses. Então, ele vive nesse entremeio, tá certo? Portanto, a estrutura do conhecimento humano é uma estrutura problemática e tensional, por assim dizer. Nós nem chegamos a tomar posse plenamente do mundo dos sentidos e nem do mundo dos deuses. Isso quer dizer que nós estamos o tempo todo traduzindo um nos termos do outro e o outro nos termos do um. O que faz que toda a estrutura do conhecimento humano tenha uma natureza simbólica. Quer dizer, o que é, nesse sentido, um símbolo? Um símbolo é, na verdade, um signo com um significado inesgotável. Quer dizer, onde o significado não corresponde, vamos dizer, perfeitamente ao seu significante. Quer dizer, o signo tem uma natureza alusiva, ele aponta numa direção, tá certo? Mas ele não chega, vamos dizer, no enunciado de significado, ele não chega a cobrir perfeitamente, o significado não cobre perfeitamente o seu objeto. Quer dizer, o objeto transcende de muito o significado. O objeto não, vamos dizer, a essência do objeto considerado transcende de muito aquilo que o significado está lhe indicando, tá certo? Então, isso é a mesma coisa que dizer que não existe para Platão um conhecimento literalmente verdadeiro. Todo conhecimento só é simbolicamente verdadeiro. Quer dizer, o conhecimento é verdadeiro quando ele te indica na direção, tá certo, de uma realidade que depois você, por seu esforço próprio, você pode chegar, vamos dizer, a conhecer por experiência pessoal. Ou seja, não cabe à filosofia propriamente dizer a realidade, tá certo? Exprimir verbalmente a realidade, mas cabe à filosofia indicá-la para que o ser humano concreto que está ouvindo aquilo saiba em que direção está aquilo do qual você está falando e ele também olhe para lá, tá certo? Então, isto é uma coisa assim absolutamente fundamental, não só em Platão, mas em toda, vamos dizer, a tradição ocidental e oriental. Se você olhar direitinho, você compara, por exemplo, esta ideia com os seus similares que aparecem no taoísmo, no budismo, nos Vedas, etc., etc., você vai ver que nunca ninguém na humanidade, nenhum dos grandes sábios ou filósofos, teve, vamos dizer, a pretensão de que o seu discurso fosse uma tradução exata da realidade. Porque se o discurso fosse uma tradução exata da realidade, ele seria, por assim dizer, verdadeiro em si mesmo, tá certo? Independentemente de quem está ouvindo. Ora, nós sabemos que todo discurso, ele só se torna verdadeiro de acordo com a compreensão que você, que o ouvinte tem dele. Quer dizer, se eu apreendi uma verdade e a digo para vocês, tá certo? E de bom, isso, a verdade do que eu apreendi, ela pode estar no meu discurso porque eu tentei colocá-la lá, mas isso só vai se perfazer, só vai se completar na hora que você entender aquilo. Quer dizer, todo discurso necessita de um ser humano que efetive os conhecimentos que ele está transmitindo. Tá certo? Por isto, se, vamos dizer, a efetivação da verdade depende de um ato humano daquele a quem a verdade está sendo transmitida, então isso quer dizer que nenhum discurso em si mesmo pode ser tido como verdadeiro. Ele vai depender sempre de uma efetivação. Exatamente como toda a ciência nesse sentido, toda a filosofia, é um processo educativo. Quer dizer, não cabe, cabe ao professor, ao instrutor, cabe menos ele dizer a verdade do que ele criar as condições que permitam que o aluno perceba esta verdade. E, nesse sentido, todo discurso humano é evidentemente simbólico. Quer dizer, eu não posso pegar a verdade que eu aprendi e traduzi-la tão eficazmente para vocês de modo que ela esteja presente. Porque o discurso versa sobre o universo, sobre a realidade, sobre Deus, etc., etc. Nenhum ser humano tem a capacidade de presentificar fisicamente essas coisas através do seu discurso, né? Na hora que você diz a palavra elefante, o elefante não se materializa ali, tá certo? E o conhecimento efetivo, ele se dará não somente na compreensão do discurso pelo seu ouvinte, mas na hora que esse ouvinte é capaz de reconhecer aquilo na própria realidade da sua experiência. Estão compreendendo? Então, quer dizer que o hiato entre discurso e realidade sempre foi considerado uma coisa quase banal. Isso quer dizer, o conhecimento não se perfaz no discurso, mas se perfaz no ser humano que o ouve. Tá certo? Então você tem, quatro elementos aí, na verdade. Você tem o emissor, o receptor, o discurso e o mundo. Tá certo? E o mundo é a chave que vai fechar tudo isso aí. E como ninguém pode ter a pretensão de abarcar o mundo com o seu discurso, então você usa o discurso como um indicador, como um símbolo, de modo que o seu ouvinte, ouvindo o discurso, ele veja o mundo. Tá certo? Muito bem. E durante milênios, os seres humanos foram capazes de viver, vamos dizer, nessa figura quadrangular, tá certo? Tentando sempre se aproximar da realidade, da verdade, através do discurso, sabendo que o discurso não era suficiente para isso e sabendo que sempre, para além do discurso, você ia ter que abrir para uma perspectiva de experiência ilimitada, tá certo? E, curiosamente, isso não incomodava a ninguém. As pessoas achavam que assim era muito natural. Acontece que, a partir de um certo momento, que é marcado justamente pela época de Descartes, Galileu, etc., etc., aparece, vamos dizer, a pretensão de prender a realidade dentro de um sistema, tá certo? Que enuncie tão bem a estrutura íntima desta realidade que seja possível prever a conduta da realidade com exatidão daí para dentro. Quer dizer, é a tentativa de olhar a realidade como se ela fosse uma máquina da qual você, conhecendo a estrutura e o funcionamento, você pudesse, vamos dizer, operar a máquina de modo perfeito. Não precisa dizer que a ideia em si mesma é imbecil, mas também não precisa dizer que sempre haverá partes da realidade que funcionam realmente assim, a começar pelas próprias máquinas. Isso quer dizer, se você, lendo, vamos dizer, vendo o diagrama, o manual de instruções de um equipamento qualquer, você não consegue fazer ele funcionar exatamente como está no manual de instruções, porque algo deu errado. Tá certo? Mas a ideia de fazer da ciência uma espécie de manual de instruções do conjunto da realidade e de chegar a expressar a realidade, vamos dizer, em fórmulas matemáticas perfeitas e definitivas que permitissem ao homem, vamos dizer, adquirir um poder sobre o conjunto da realidade, essa é uma ideia que aparece justamente na Renascença com Galileu, com Bacon, com Descartes, etc., etc. Então, você vê que aí houve uma espécie de... Nesse momento, quando aparece essa proposta, existe uma ruptura do equilíbrio anterior. Antigamente, você tinha uma espécie de equilíbrio tensional. Quer dizer, nós sabemos que nós não sabemos, podemos saber tudo. Nós sabemos que nós não podemos fazer o conjunto da realidade caber dentro do nosso discurso, como se fosse infinito em ato, tá certo? Mas nós sabemos que, através de símbolos bem articulados, tá certo? Nós conseguimos remeter o nosso ouvinte e nós mesmos a uma realidade, de modo que nós sempre sabemos do que estamos falando, embora não consigamos dominar aquilo completamente. Então, vamos dizer que até essa época do chamado Renascimento, o objetivo do conhecimento era situar o homem dentro da estrutura da realidade. A partir do Renascimento surge a ambição de que a realidade deve ser contida dentro do discurso, de tal modo que, conhecendo o discurso, você domine a realidade. Isso também pelo desejo de transformar a realidade, né? Inicialmente a ideia é dominar, mas é dominar uma coisa para que ela faça o que você quer e não o que ela quer. Então, esta... O elemento de imprecisão, então, ele vai acompanhar sempre. Porque não é uma imprecisão temporária. Não, o que... Veja, é preciso, mas vai chegar a ideia mesma de imprecisão só aparece nesta época. Ninguém imaginava antes, vamos dizer, que o hiato entre discurso e realidade fosse uma imprecisão ou um defeito do discurso. Uma característica... Isto, vamos dizer, este hiato entre discurso e realidade reflete a nossa situação dentro da realidade. Portanto, ele é um elemento da própria realidade. A incapacidade humana, vamos dizer, de abarcar a realidade como um todo, faz parte da estrutura da própria realidade e é ele que reflete a nossa posição. Então, por exemplo, como dizia Santo Tomás de Aquino, você não pode ter um conhecimento preciso sobre uma coisa imprecisa. Quer dizer, o conhecimento, ele não tem que abarcar a realidade, tá certo? Ele tem que simbolizar de modo suficiente para que você saiba do que está falando. Então, quer dizer que certas indicações bastam. O conhecimento não é uma rede, uma trama que tenha que abarcar e conter o conjunto da realidade. Não é isto. Ele é um simples indicador. Você não vai viver dentro do universo do discurso. Você vai continuar, depois de ouvir o discurso, você vai continuar dentro da realidade. E aquele discurso é só mais um elemento que entra dentro da própria realidade. Isso todo mundo soube. Todo mundo, em todas as civilizações, sempre soube disto. Está certo? Então, não cabe ao filósofo dizer tudo e nem, muito menos, dizer tudo exatamente. É dizer o suficiente para que o seu ouvinte saiba do que ele está falando. Está compreendendo? Então, você vê por que, que Platão, sempre no final dos seus diálogos, ele apela ao mito. Está certo? Porque ele percebe que aquele discurso dialético que ele está empreendendo, esse meu discurso chega ao seu limite. Ele se abre para uma realidade que transcende infinitamente, né, aquele enfoque. Então, ele precisa até de um outro tipo de simbolismo para aludir aquilo. Então, ele apela ao mito. Está certo? Não há nisso uma imprecisão. Não, isso é a tradução da própria estrutura da realidade. A realidade é assim. Está compreendendo? Agora, a partir do momento em que você acredita que a realidade é construída como se fosse uma máquina, está certo? Estruturada por leis matemáticas rigorosas, então você tem que conhecer essas leis perfeitamente e conhecê-las de tal modo que o conhecimento delas lhe dê o poder sobre a máquina. É aí que entra o negócio da imprecisão. Quer dizer, quando você não consegue fazer isso, fala, não, então aí tem uma imprecisão. Está compreendendo? E essa ideia está tão profundamente na cabeça das pessoas, ela se arraigou tão profundamente na mentalidade moderna, de que a ideia da imprecisão leva as pessoas a um desespero. Está entendendo? Quer dizer, da onde surge, vamos dizer, o tipo de ceticismo moderno, né? Vem disso. Quer dizer, você tenta conhecer precisamente uma coisa que em si mesma é imprecisa. Daí você não consegue, você acha que tem algo errado com o seu conhecimento. Está compreendendo? Você vê, quando Kant diz para as pessoas, nós só conhecemos os fenômenos e não conhecemos as coisas em si, ele está expondo isso como se fosse uma limitação do conhecimento humano. E ele não percebe que, correspondentemente, são as coisas que só conseguem se mostrar para nós sob a forma de fenômenos. Elas não conseguem se mostrar para nós só na sua essência pura. Você está compreendendo? Ou seja, não é uma limitação do conhecimento humano, é a estrutura da realidade que é assim. E ele coloca isso como se fosse uma limitação do conhecimento humano. Está compreendendo? Por exemplo, o fato de que você, quando vê um animal, você só consegue ver pelo lado em que ele está. E, no entanto, você sabe que ele tem outros lados. Está certo? Então, Kant coloca isso como se fosse uma limitação do conhecimento. Quer dizer, a nossa estrutura de percepção, ela é tão falha que ela só permite ver o animal por um dos lados. Então, nós sabemos que o animal em si mesmo não é assim, que ele tem muitas outras características que para nós são inacessíveis. Tá certo? Eu digo, sim, e o pobre do animal, ele por sua vez, ele teria a capacidade de se mostrar para mim por todos os seus lados ao mesmo tempo? Só que Kant não faz essa pergunta. Entendeu? Então, algo que antes era aceito como uma condição normal da estrutura da realidade, de repente começa a ser visto como uma anomalia ou uma limitação do conhecimento humano. Mas, só parece assim porque houve uma ambição desmedida. É só a partir da hora que você pretendeu, né, levar o conhecimento humano para além da própria estrutura da realidade. Dito de outro modo, a hora que você não aceita mais a estrutura da realidade e você quer transformá-la em outra coisa, quer dizer, você quer transformá-la numa máquina perfeitamente dominável e manipulável. É claro que é um delírio de onipotência. Não é isso? Então, a ideia de Bacon de que o saber se destina ao poder, essa ideia não tinha ocorrido a ninguém antes. Não é isso? Quer dizer, a vida de Sócrates demonstra para você que saber não é poder. Ele está sabendo tudo e, no entanto, os caras podem mais do que ele. Está certo? Então, ninguém antes desta época, acreditou que o conhecimento humano, tá certo, devesse adquirir um poder sobre o conjunto da realidade. Um poder sobre nada, na verdade. Né? Quer dizer, Sócrates, com tudo que ele sabe, ele não consegue se safar da encrenca em que ele está. E isso é normal, o ser humano é realmente assim. Está compreendendo? Por quê? Nós vivemos na contingência. Tá certo? Nós não vivemos dentro de um universo, vamos dizer, perfeitamente lógico, onde só existem as essências e suas propriedades. Não, existem os acidentes, em número infinito. Não é isso? A acidentalidade faz parte da estrutura da realidade. Ela não é um erro na estrutura da realidade. Não é? E isto, mais ou menos, todo mundo sabia. De repente, eu creio que em razão da decadência do ensino. Quer dizer, o ensino universitário, por exemplo, a que um Descartes teve acesso, ou que mais tarde o próprio Kant teve acesso, era realmente muito ruim. Então, transmitia a essas pessoas uma ideia errada da ciência antiga e medieval. Tá certo? Então, era natural que, de certo modo, os caras se revoltassem contra aquilo e tentassem achar uma coisa melhor. Né? O que eles não sabiam é que a coisa melhor que eles estavam procurando já existia antigamente, não precisava ser inventada. É só recuperar aquilo que, no ensino, tinha sido perdido. Tá certo? Então, quando o Descartes se rebela contra os seus mestres do Colégio de La Flèche, ele acredita que eles representam todo o pensamento antigo, quando eles não o representam de maneira alguma, eles representam apenas um resíduo que sobrou, no fundo, de muitos séculos de decadência. Está entendendo? Então, você veja, praticamente o que sobrou, digamos, de toda a ciência aristotélica, na época e até hoje, na mentalidade de grande parte dos universitários, é a ideia da silogística. Quando você fala lógica de Aristóteles, você está entendendo a silogística, quer dizer, aquela ciência demonstrativa pela qual, de duas premissas, você obtém uma conclusão necessariamente. Tá certo? E tudo que saísse disso, os caras achavam que não estava em Aristóteles quando está. Quer dizer, Aristóteles admite várias ordens de conhecimento racional muito graduados, muito mediados entre si. Tá certo? Quando, por exemplo, na década de 30, um sujeito chamado Jean-Marie Leblon descobre que o método de Aristóteles não é a lógica, mas é a dialética. Tá certo? E ele diz isso a primeira vez, ele causa um escândalo. Ninguém admitiu isso. Quer dizer, a ideia de que Aristóteles consistia de, vamos dizer, basicamente, duas coisas. Lógica analítica e a teologia do primeiro motor imóvel. Então, o mundo aristotélico, tal como eles imaginavam, era o mundo em que aqui está dado o primeiro motor imóvel e a realidade se segue, depois do primeiro motor imóvel, como as consequências se seguem da premissa. Quer dizer, seria um mundo inteiramente lógico e estruturadinho, você está entendendo? Que se apresentava dentro de nós como se fosse um edifício dedutivo. Quando Aristóteles nunca disse isso, isso é um anti-aristotelismo, mas o que havia sobrado dele, né, nós podemos dizer que as sucessivas gerações foram amoldando Aristóteles ao seu próprio gosto, e então ficaram, selecionaram dele aquilo que lhes parecia mais harmônico com a sua própria visão do mundo. Então foi um Aristóteles totalmente inventado, tá certo? E, note bem, mesmo aqueles que descobrem que a coisa não é assim, como Leblon, depois Eric Weyl, quem mais você, Enrico Berti, todos eles, o que eles fazem é dizer, olha, mas em Aristóteles existe uma variedade muito maior de enfoques, não é isto, o verdadeiro Aristóteles não é esse. Mesmo assim, eles ainda não pegam a unidade orgânica do pensamento aristotélico. Eu acho que eu peguei com o negócio da teoria dos quatro discursos, porque você tem as quatro faixas de discurso, quatro faixas de racionalidade, tá certo? Que correspondem rigorosamente à estrutura do conhecimento, do fenômeno do conhecimento humano, tá certo? Tal como ele se eleva desde as percepções sensíveis, através da síntese imaginativa, até a formação dos conceitos e da a possibilidade da prova analítica, tá certo? Mas isso é o Aristóteles que a gente sabe hoje, isso tudo aparece, vamos dizer, a partir de, essa coisa de Aristóteles começa a se falar a partir dos anos 60. Você está entendendo? E isso é um negócio tão novo na história que até um idiota como eu pôde contribuir com alguma coisa para o progresso dessa nova visão de Aristóteles. Né? Se fosse já uma coisa muito antiga, eu não teria nada para dizer ali, porra, né? Mas isso é o que se sabe hoje. Na Renascença, o que tinha sobrado de Aristóteles era exatamente isso, a teologia do primeiro motor imóvel e a lógica dedutiva. Tanto que Bacon, quando ele lança o seu novo órgão, né, que troca a ênfase no conhecimento dedutivo pelo valor da indução, ele acredita que ele está fazendo uma tremenda novidade. Ele acredita que nada disso existe em Aristóteles, quando explicitamente, né, Aristóteles diz que em muitas coisas a indução é o único jeito de você chegar lá. Pô, né? Então, ele quer dizer que você tinha uma decadência do ensino, tá certo? E aquele aristotelismo que era transmitido àquelas gerações era, evidentemente, era insatisfatório, mas ao se rebelar contra ele, as pessoas não percebem que eles estão se rebelando apenas contra uma determinada etapa da história da educação, mas acredito que estão se rebelando contra toda a antiguidade. Né? Quer dizer, acredito que estão derrubando, junto com Descartes, acredito que junto com os jesuítas, que foram o professor dele, ele está derrubando toda a antiguidade, e não está, está derrubando só aquele jesuíta. Quer dizer, então, uma certa coisa desmedida, uma falta de senso de proporções, tá, né, é característico desta época. Tá certo? Então, junto com esta ideia ingênua, boboca, de estar destruindo toda a filosofia antiga, quando você está apenas discutindo com seus professores, né? Mais ou menos como um jovem adolescente, que ele acha que quando ele se rebela contra os pais, ele está se rebelando contra toda a história anterior, né? Porque, assim, tem na cabeça do adolescente, assim, só tem a história humana só tem três etapas, aquela em que ele está, a imediatamente anterior, né? Que é os pais, e antes já começa a Idade Média e a Antiguidade. Mas, então, esse erro de perspectiva é muito fácil você cair nele, é só você não saber a história direito, você cai nisso aí. Você deforma a estrutura do tempo, né, na medida que você coloca você mesmo no centro da história. Né? E este erro, ele até hoje, ele estrutura a visão que é transmitida, vamos dizer, na cultura em geral. Quer dizer que é um erro filosófico, um erro cometido por filósofos, mas que ele, vamos dizer, ele se impregnou na cultura de tal modo que hoje, embora os especialistas e estudiosos saibam que não foi assim, esta é a ideia que continua circulando. Na mesma medida em que esse pessoal, essa geração, Descartes e Bacon, né? Descartes, Bacon, galera, essas gerações perdem, vamos dizer, a visão correta do tempo passado, também perde a visão correta da estrutura da realidade, tá certo? E perdem a compreensão de que é aquela natureza, por exemplo, tensional do conhecimento humano, é normal e de que ela mesma traduz a estrutura da realidade. Quer dizer, o indivíduo que sabe que ele está, vamos dizer, entre um mundo físico quantitativamente inabarcável, tá certo? E um mundo divino ou espiritual, tá certo? Elevado demais para ser totalmente acessível, ele sabe exatamente onde ele está. E nesse sentido está perfeitamente encaixado dentro da realidade. Tá, né? Então o conhecimento se destina, vamos dizer, a dar ao homem a consciência da sua posição no universo. Ele não tem mais pretensões além disso, tá certo? E ninguém jamais teve. Tá certo? Acontece que nesta época se perde isso de vista, tá certo? E se quer conquistar para o ser humano, não apenas, vamos dizer, uma consciência da sua posição real, mas se quer conquistar uma nova posição na qual ele se tornaria praticamente um novo demiurgo. Está compreendendo? Ou seja, o conhecimento dele abarcaria tão bem, vamos dizer, as leis fundamentais que estruturam a realidade, que ele mesmo poderia operar essa estrutura da realidade, né, movendo as chaves, desde que ele soubesse quais são as chaves adequadas, movendo-as, ele teria o domínio do todo. Tá certo? Isso, evidentemente, nos séculos seguintes, provoca, vamos dizer, uma série de debates, uma série de controvérsias, tá certo? E leva, de certo modo, a uma espécie de efeito contrário, que é, por exemplo, o ceticismo de Hume. Quando você compara, vamos dizer, as ambições de Galileu, Descartes, Bacon, tá certo? De dominar tudo, quer dizer, nós vamos conseguir uma espécie de ciência universal que nos dá o mapa da realidade inteira, tá certo? E dois séculos, um século e meio, dois séculos depois, tá David Hume dizendo, olha, nós não sabemos coisa nenhuma, tudo isso aí é matéria de crença, tá certo? Você vê que é assim, é saída de leão, chegada de cão. Tá? Então, quando Hume, né, pega, vamos dizer, todos aqueles procedimentos lógicos que fundamentavam a confiança de Descartes e Bacon no conhecimento, como, por exemplo, a indução, e vai mostrando que nada disso funciona, por exemplo, para ele, toda indução tem um salto lógico impossível de você preencher. Não é isso? Pior, você não tem nenhum fundamento, nenhuma razão suficiente, tá certo? Para você acreditar, nem mesmo na dedução que você faz, quanto mais na indução. Né? Pior ainda, você não sabe nem se o sujeito do conhecimento, que é você mesmo, existe como substância ou se existe apenas como uma impressão momentânea que você tem. A hora que ele faz isso, ele está derrubando toda aquela autoconfiança renascentista. Tá certo? Então, entre o tempo de Bacon, Descartes e Hume, né, você tem, na verdade, a história de um fracasso. Tá certo? Então, a geração seguinte recebe nas mãos este problema. Né? Quando você vê a ideia, por exemplo, racionalista de poder apreender a estrutura da realidade num conjunto, num discurso, né, numa estrutura axiomática, você partindo dos axiomas, você vai fazendo a dedução e ali você tem toda a estrutura da realidade, já tinha chegado a essa época, vamos dizer, um fracasso, então, há um reconhecimento de fracasso, né, tão profundo que isso criava um problema para as gerações seguintes. E o problema, quer dizer, quem enfrenta é Kant. Kant, então, diz, não é possível que seja assim, não podemos ter fracassado totalmente, algo deve poder ser aproveitável da ciência de Descartes, Newton, etc., etc., né? Porque ele acreditava nesta ciência, tá certo? Então, ele percebe que para não permitir que a ciência renascentista se desmoralize por completo, é necessário limitar as pretensões dela. E ele estava certo ao perceber isto. Né? Só que ele não sabia bem em que direção limitar as pretensões da ciência. Então, aí vem a ideia de separar o mundo em dois aspectos. Um aspecto fenomênico, que é aquilo que aparece para nós, e um aspecto noumênico, que seria o aspecto das suas essências espirituais, que é absolutamente incognoscível, né, para nós. Tá certo? A divisão já é idiota porque, primeiro, nem todos os fenômenos nos são acessíveis. E, segundo, algumas essências espirituais não são acessíveis. Oi. Terceiro, essas essências são inacessíveis para nós, como é que você pode estar falando que elas existem? Mas essa é uma das perguntas. Né? Se você não sabe nada sobre elas, tá certo? Você não pode dizer nem que elas existem. Esse é um problema grave. Quer dizer, as tal das coisas em si que Kant fala, elas existem ou não existem? Se você acha que existe, você interpreta o kantismo de um jeito. Se você acha que não existe, você interpreta de outra maneira. Como Kant diz que nós só percebemos as coisas através da nossa estrutura de percepção e da estrutura da nossa razão, isso é a estrutura das categorias, tá certo? Então, tanto a estrutura da percepção quanto a estrutura da razão não tem nada a ver com a realidade, são estruturas nossas, estrutura do sujeito, não do objeto. Tá certo? Mas acontece que existência é uma das categorias da razão. Então, se existência é uma categoria da razão, como é que você pode dizer que uma coisa existe em si mesma ou não existe em si mesma. Nem isso você pode dizer. Porque classificar as coisas como existentes ou como inexistentes significa aplicar sobre elas uma das categorias da razão. Está entendendo? Então, isso quer dizer que, a rigor, o filósofo não pode dizer que nada existe ou que nada inexiste. Ele só pode ter certeza que existe o quê? A razão dele, que ele existe como sujeito e que ele tem uma determinada estrutura de percepção e uma determinada estrutura de raciocínio e ponto final. Está certo? Acontece que Kant comete dois erros trágicos. Um deles é confundir, tomar o fenomênico como acessível e o noumênico, o essencial, como inacessível. Quando não é assim. Existem muitas essências que nós conhecemos e existem muitos fenômenos que nós não podemos conhecer. Quer dizer, coisas que estão à mostra, tá certo? Mas que, na prática, não são acessíveis a nós. Tá certo? Do mesmo modo, tá certo? Existem muitos conhecimentos de essências espirituais que nós podemos perfeitamente ter. Quer dizer, essa identificação, vamos dizer, mais ou menos mecânica que ele faz, o fenomênico é o acessível e o noumênico é inacessível, ela não é justificada. Em segundo lugar, a ideia de que sempre que ele encontra uma limitação para o conhecimento que nós temos da realidade, ele acha que a limitação está em nós e não na própria realidade. E ele não se lembra de conferir, né, se... Quando ele diz, eu não posso conhecer tal ou qual coisa em tal ou qual objeto, ele não se lembra de perguntar, mas o objeto, por sua vez, poderia mostrar isso para mim? Ou o fato de ele manter uma parte dele oculta é um traço inerente da sua própria estrutura? Tá certo? Por exemplo, o fato de que você não possa estar vendo uma pessoa viva, caminhando por aí, e ao mesmo tempo você não possa enxergar o fígado dela, os intestinos. Tá certo? Quer dizer, essa é uma limitação nossa? Limitação do observador? Falo, não, uma limitação do sujeito, que ele não pode realmente tirar seus intestinos para fora e ficar mostrando e sair por aí. Está compreendendo? Então, o mundo de Kant é uma tentativa de explicar, vamos dizer, a estrutura do mundo pela estrutura do, só pela estrutura do olho. Sem lembrar que, para existir olho, tem que ter objeto e tem que ter uma fonte de luz que permita aquele olho ver alguma coisa. Tá certo? Então, o conjunto de limitações que Kant coloca, ele é muito exato, contanto que você não coloque só do ponto de vista subjetivo, como Kant coloca. Essas limitações que você está descrevendo, elas são a estrutura da realidade, elas não são a estrutura do nosso conhecimento. O nosso conhecimento não poderia ter essa estrutura se a realidade não tivesse uma estrutura que exigisse um conhecedor exatamente como este. Não é isso? Bom, mas acontece que, num primeiro momento, aquela distinção kantiana do cognoscível e do incognoscível, correspondendo, respectivamente, ao fenomênico e ao noumênico, ela impressiona para caramba as pessoas. Por quê? Porque este parecia ser o jeito de salvar a ciência de Newton, Bacon, Descartes, etc., etc., das críticas que lhe havia feito David Hume. Porque Hume, ele, com o seu ceticismo, o que ele faz é abalar a confiança das pessoas na ciência e, portanto, apelar à necessidade de confiar na tradição. Na tradição, no costume, no hábito, etc., etc. Então, o ceticismo de Hume termina numa espécie de irracionalismo tradicionalista. Dito de outro modo, o ceticismo de Hume poderia favorecer a fé religiosa no seu sentido mais irracional possível, tá certo? Então, quando Kant entra na jogada, ele entra com este intuito de salvar aquela ciência. E a outra reação que você tem a isso é a reação de Hegel, que já é posterior a Kant, tá certo? Ou seja, como a antiga articulação do homem, vamos dizer, na metáxi, como um participante entre dois mundos e mais ou menos deslocado entre os dois, tá certo? E, portanto, ele como uma ponte entre os dois. Quando esta ideia é perdida, tá certo? E se transforma, vamos dizer, na ambição renascentista do domínio intelectual completo da realidade, e esta ambição, por sua vez, cai, existem duas possibilidades de solução. Quer dizer, uma delas é você partir da constatação desse fracasso, tá certo? Que, na verdade, não é um fracasso, é uma ilusão de fracasso. Não é isso? Quer dizer, não é que o conhecimento humano fracassou. Não, ele não fracassou, ele simplesmente estava indo muito bem, mas acontece, chegou uma hora que ele teve uma ambição louca, e na ambição louca ele falou, mas ele para se justificar, não precisa atender essa ambição louca, não precisa ser tanto assim quanto pretendia Bacon. Nós não precisamos nos transformar, vamos dizer, em mecânicos do cosmos, tá entendendo? Para poder saber alguma coisa. Basta saber o que sabia Platão, Aristóteles, já está muito bom, né? Então, em face do fracasso disso, existem duas possibilidades. Em face desse fracasso aparente, existem duas saídas. Uma delas é se conformar com o fracasso e tentar fazer um gerenciamento de danos, que é exatamente o que faz Kant. Então, limitar severamente as possibilidades do conhecimento humano, mais do que elas já estavam limitadas no tempo de Platão e Aristóteles. Quer dizer, você vai, além das limitações naturais do conhecimento humano, que expressam a própria posição do homem no cosmos, você vai colocar mais uma fileira de limitações absolutamente desnecessárias, tá compreendendo? Para você se sentir seguro dentro daquele territóriozinho que você agora aceitou como sendo o único ao qual você tem acesso. Então, você está raciocinando mais ou menos na base. Olha, se você está sentado no chão, você não cai. Está certo? Não é um pouco aquele negócio do Woody Allen, do garoto que todo dia a turma quebrava o óculos dele, até que um dia ele viu a turminha chegando e ele mesmo já quebra o óculos para não correr o risco. Então, o que Kant fez foi mais ou menos isso. Ele já quebrou o óculos antes que ninguém quebrasse. Entendeu? Então, a outra solução é negar tudo isto, é negar o fracasso, negar a limitação, tá certo? E tentar chegar não apenas acima das pretensões que eram as da própria ciência renascentista, mas acima de tudo, não apenas acima das pretensões da antiguidade, mas acima das próprias pretensões do Renascimento, tá certo? E é exatamente o que faz Hegel. Quer dizer, por um lado você tem o Kant, que é, vamos dizer, a restrição desnecessária, a restrição abusiva. E por outro lado você tem, vamos dizer, com Hegel, uma ampliação abusiva das pretensões. Está compreendendo? Porque os renascentistas, ainda, vamos dizer, a ambição deles se limitava a tentar compreender o cosmos físico como máquina, de modo a poder dominá-lo. Mas Hegel vai além disso. Ele diz, não, nós podemos compreender num só relance, num só olhar, tudo o que aconteceu desde a origem dos tempos até agora. Está entendendo? Então, isso quer dizer que o hiato, onde a diferença entre o conhecimento e a realidade, em Kant, esse hiato é aumentado e absolutizado. Tá certo? E em Hegel é negado, fala, não há diferença entre conhecimento e realidade. Conhecimento corresponde à realidade integralmente, não só corresponde, como até transcende. Através do conhecimento, nós não apenas abarcamos o conjunto da realidade, mas nós subimos até um ponto de vista divino e nos tornamos, de fato, o demiurgo, não só no sentido mecânico de operar a realidade física, tá certo? Mas no sentido de dominar o conjunto da história, o conjunto do acontecer em todas as suas dimensões possíveis e imagináveis. Tá certo? Olha, cá para nós, eu acho que Kant estava maluco e acho que Hegel também estava maluco. Tá certo? Então, é um sujeito que tem, vamos dizer, é como se fosse, né, pega Hegel e Kant, é como se fosse o gordo e o magro. Tá entendendo? Não é isso? Um decisivo e outro quê? Não, um é maníaco, né? É mania de grandeza. E o outro é um depressivo. Tá entendendo? Então, e, vamos dizer, as duas tendências modernas que dominam o pensamento filosófico do século XIX até pela metade do XX são os filósofos de Kant e de Hegel. Mas o Hegel consegue refutar o que o Kuhn falou? Sim. Não, ele nem perde tempo com isso. Então, Hegel nunca discute com ninguém. Ele simplesmente coloca as perguntas numa outra faixa e despreza aquilo que os caras estão discutindo, tá certo? Então, ele muda de enfoque, muda de plano. E naquele plano que ele se coloca, de fato, aquelas discussões não têm o menor sentido. Por isso que o Schopenhauer considerava ele desonesto, né? Que ele escreveu a... Mas se ele é desonesto, ele canta também, é, porra. Tá certo? Só que eles não sabem que são. Nenhum dos dois sabe que é, tá entendendo? Quer dizer, eles estão, eu acho que estão tentando fazer o melhor possível, mas eu acho que toda esta fase, esta etapa que vai do Renascimento até o século XIX, eu acho que é uma fase de loucura total. Um dia as pessoas vão rir da filosofia dessa época. Entendeu? Vão rir porque, assim, porque são tantos erros, mas tantas coisas... Erros primários, que um discípulo de Aristóteles perceberia na hora. Tá entendendo? A filosofia é Platão e Aristóteles. Tem que decorar o que eles ensinaram. Né? Depois, os outros que vêm em seguida são, assim, são tudo... Assim, é como eles são gorila, os outros são mico. Tá entendendo? A proporção é essa. Então, você tem que pegar os dois, aprender com eles, e depois você vai ver o restante. Se você não faz isso, tá certo? Você não entende que você está trabalhando dentro de uma área que já foi demarcada por Platão e Aristóteles. Você está trabalhando dentro de temas que eles inauguraram, com métodos que eles inauguraram, tá entendendo? E que você pode ir até além deles, com a condição de que você os absorva. Se você não fez isso, você vai fazer burrada. Não tem jeito. E é o que esses caras fazem. Eles têm um conhecimento insuficiente de Platão e Aristóteles, muito insuficiente. Então, eles achavam que Platão e Aristóteles era aquilo que os professores dele estavam ensinando. Entendeu? É a mesma coisa que você achar, você lê o livro da Marilena Chauí, e você acha que você conhece Spinoza. É a mesma coisa. Então, é claro que não é assim. Tá certo? Então, esse erro os escolásticos não cometiam. Eles sabiam que eles, por menos que eles quisessem reconhecer, porque você como cristão, você dever algo àqueles pagãos é um pouco humilhante. Tá certo? Mas, mesmo assim, os caras abaixaram a cabeça e falaram, não, de fato, eles são os donos do pedaço, e a gente vai ter que dançar conforme a música. Eles acertaram mesmo, eles já delimitaram aqui o território, nós vamos ter que trabalhar dentro disso que eles estabeleceram. Mas, quando chega na geração, nas gerações que vão desde Bacon, Descartes até Hegel e Kant, quer dizer, a impressão que os caras têm de estar infinitamente acima dos antigos, os coloca numa posição falsa perante a realidade. Quer dizer, você, na verdade, você não está inaugurando nada novo, você está falando alguma besteira que Platão ou Aristóteles já pensou e já refutou. São hipóteses que eles mesmos já trabalharam. Tá entendendo? Então, o Arthur Lovejoy tem razão quando ele diz que a história da filosofia inteira é um conjunto de notas de rodapé a Platão e Aristóteles. É isso mesmo. Agora, se a nota de rodapé pretende dizer mais do que o livro, pô, não vai caber, tá entendendo? E é exatamente o que esses caras fazem. Quer dizer, o tamanhico do mundo da concepção, né, de Descartes, Kant, ou do próprio Hegel, comparado, vamos dizer, com a abertura para a realidade que tinha em Platão e Aristóteles, chega a ser cômica. Tá certo? Então, vamos dizer, o Kant, com o seu conjunto de precauções, né, um conjunto quase obsessivo de precauções, né, e Hegel, com a sua ambição ilimitada, comparado com os antigos, eles se tornam cômicos. Porque não tinha que ter nenhum desses problemas, tudo isso já está resolvido faz muito tempo. Isso tudo são falsos problemas encarados de uma maneira falsa, que vai dar um resultado falso e só vai produzir o mal. O que é a grande cadeia do ser, então, se é uma cadeia totalmente interrompida? Assim? Como interrompida? Ah, se, quer dizer, se nem notas de rodapé foram elaboradas do século XVI até o século XIX, o que que... Não, enquanto notas de rodapé, elas fazem sentido. Quer dizer, você entende essas filosofias à luz de Platão e Aristóteles. Mas então, ele, quando o Lovejoy fala isso, ele também se refere à época moderna. Tanto a filosofia medieval como a filosofia moderna. Claro. Não, tudo isso, enquanto notas de rodapé, se você lê Kant ou lê Hegel, tá certo? Inserindo os dois dentro daquilo que Platão e Aristóteles tinham já demarcado, aquilo vai ter, sempre serve para alguma coisa. Nunca é um absurdo total. É um absurdo na sua pretensão de estar inaugurando um território totalmente novo. Seria notas do tipo, se... Quando o Aristóteles ou o Platão dizem que determinado caminho não leva a nada, Aí a nota, aí esse logo seria. Bom, vamos supor que tivesse um seguido de caminho. É, tem, não, nem sempre é assim. Quer dizer, às vezes os caras descobrem coisas realmente que Platão e Aristóteles não sabia, tá certo? Então, é, bom, aqui você tem um novo aspecto da realidade que eles não sabiam. Agora, como é que nós fazemos? Como é que nós vamos tratar isso aqui? Não é isso? Quer dizer, você vai ter que usar os mesmos métodos de Platão e Aristóteles até para você abarcar coisas que Platão e Aristóteles não sabiam. É muito simples isso, né? Mas acontece que a ampliação do conhecimento quantitativo do mundo, a partir das grandes navegações, do advento da criação de aparelhos que permitiam melhor observação, etc., etc., deixa as pessoas um pouco tontas. Tem tanta novidade, né, entendeu? Que eles estão que nem o Roberto Carlos. Aqui para frente tudo vai ser diferente. Entendeu? E não é diferente. Nós estamos no mesmo mundo. Tá certo? Nós pertencemos à mesma humanidade que pertenceu Platão, Lao Tse, etc., etc. Esta ideia, vamos dizer, eu acho que a ideia de estrutura da realidade está, ela é coextensiva, quer dizer, com a ideia de universalidade. Quer dizer, não é possível que seres humanos percebam coisas tão diferentes do que outros perceberam, tá certo? Que faz com que esses estejam num mundo à parte. Isto não é possível, tá certo? Porque se fosse possível isso, olha, ninguém, a estrutura da realidade estava secreta e agora fulano de tal a revelou. Isso significa que todo mundo vivia na obscuridade antes e este aqui é o primeirão a saber, tá certo? Então aqueles que viviam antes estavam como adormecidos, entorpecidos, e agora é que nós entramos na luz, tá certo? Então, sempre que aparece um sujeito dizendo isso, quem está na obscuridade é ele. Quer dizer, você pensa que os caras não sabiam. Você pensa que você é o primeiro a descobrir. Não, mas eles sabiam isso e mais do que isso. Tá certo? Então, a ideia de universalidade é o seguinte: nós pertencemos à mesma espécie humana. Um ser humano, vamos dizer, claro que entre os seres humanos existem diferenças muito grandes de poder, de inteligência, etc., etc. Mas se você pegar os caras mais inteligentes de uma época e mais inteligentes da outra, tá certo? Você deve ter alguma concordância. Você pode ter discordância de parcial, mas uma discordância radical, né, ao ponto de um sujeito achar que a estrutura total do universo é assim, outro achar que é outra coisa completamente diferente. Não, quando houve isso, isso é uma falsa impressão. Alguém está enganado aí. Tá certo? Então, a premissa de que todos os seres humanos têm mais ou menos a mesma estrutura de percepção e mais ou menos as mesmas capacidades intelectuais exige a possibilidade da comparação entre os conhecimentos de todas as épocas. Isso, para mim, é um preceito metodológico. Quer dizer, o que quer que eu, se eu descobrir alguma coisa totalmente nova, tá certo? Então, deve ser algum detalhe que não interferia fundamentalmente naquilo que Lao Tse disse, ou que Platão disse, tá certo? Então, a ideia do conhecimento comparativo, que é a ideia que o Voegelin tanto enfatiza, vamos dizer, a grande necessidade dela é para você não inventar um provincianismo, tá certo? Que acredita que provincianos são todos os outros. Quer dizer, é um idiota pensando com ele sozinho, que ele acha que só ele sabe. Mas quase todos os filósofos modernos são assim. Cada um descobre um negócio, ah, eu sou o primeirão, ninguém sabia, está todo mundo dormindo, eu sou o primeiro sujeito acordado. Tanto que essa ideia das luzes. Nós vivíamos na obscuridade, agora estamos nas luzes. Quando passa um tempo, você vê que quem está na obscuridade é esse. Esse é que não sabia o que os outros sabiam. Você está entendendo? Então, é uma ilusão infantil, na verdade. Quer dizer, quando você descobre certas possibilidades tuas que você nem suspeita que todo mundo tem aquilo, né? É a história do Tales, meu filho, que um dia ele chega para a mãe e fala: mãe, tem hora que eu fico falando, mas não é que eu estou falando, é só dentro da minha cabeça. Daí ela diz para ele: isso aí chama-se pensar. Ele diz: você também faz isso? Então, você quando criança, você pode fazer essas descobertas fundamentais e descobrir que aquilo que você descobriu todo mundo já sabia, tá certo? Mas eu acho que é um dever de precaução elementar. Eu descobri um negócio, deixa eu ver se alguém já não percebeu isso muito antes. Esses caras do iluminismo, eles estão tudo assim, tá? Eles descobriram o que eles pensam e pensam que ninguém mais pensou antes, tá? Então, Isso cria, vamos dizer, um provincianismo. E o pior do provincianismo é aquele que acha que ele que está no centro da realidade e os outros estão todos na periferia. Né? Claro que a dificuldade de você fazer dificuldade do conhecimento comparativo, vamos dizer, é uma dificuldade puramente cultural. Quer dizer, você tem outras línguas, outras linguagens, outros códigos simbólicos, etc., etc. E você precisa fazer um esforço de imaginação para entender por que que Lao Tse disse isso ou que Platão disse aquilo. Mas quando você faz esse esforço, você acaba descobrindo que o mundo deles não era muito diferente do mundo que você vive. Né? E mais ainda, se existe alguma vantagem em viver numa época histórica posterior, essa vantagem consiste numa só coisa. Você tem a documentação do anterior. Quer dizer, é uma vantagem que ela só existe na medida em que você aproveita o que se aprendeu antes. Se você joga tudo fora, você volta para trás. Está entendendo? Então a ideia de, não, vamos fazer tábua rasa, vamos apagar tudo e tal. Se apagar tudo, meu filho, você vira o homem de Neandertal. Você está entendendo? Você só pode pensar em termos de progresso no sentido acumulativo. Porque se você anda um passo para frente e outro para trás, você não sai do lugar. Então você precisa conservar aquilo que veio antes para você poder dar um passo mais à frente. E, na verdade, quanto mais tempo passa, se torna mais difícil você dar um passo para frente, não mais fácil. Tá certo? Por quê? Porque a quantidade de conhecimento acumulado é maior. Isso tem... poderia ter uma visão prática dele, que é essa ideia que se vendeu muito por aí de revolução. Vamos destruir para fazer de novo. É claro, vamos destruir tudo. Mas tem que começar tudo de novo. Se destruir tudo, não adianta nada. Em vez de uma evolução, que é uma... O que é uma revolução? É você fazer uma volta. Você volta no mesmo ponto que você estava. As pessoas falam, vamos fazer uma revolução. Quer dizer, bom, então nós vamos voltar lá atrás e vai ter que fazer tudo de novo. Está entendendo? Quer dizer, a ideia de você ser um revolucionário ou ser um reacionário, se você pensar direitinho, essa ideia é exatamente a mesma. Você faz uma revolução, você imediatamente volta para a Idade da Pedra. Quando na Rússia e na China, os caras voltam ao canibalismo. Né? Isso aconteceu tanto na Rússia quanto na China. Eu digo, olha, você não quis ir lá para dentro, você voltou lá para trás. Na nossa vida é assim. Né? Quer dizer, o Jorge Bernanos diz que só os covardes acreditam que podem começar do zero. Você tem que ter a coragem de admitir que o passado não passa, que o passado está aí, que você não pode se livrar do seu passado. Entendeu? Você tem que carregar cada vez mais. Cada dia que passa é mais uma pedrinha que foi colocada no saco para você carregar. Entendeu? Então, e você não se livra daquilo, você pode engolir o seu passado. Quer dizer, você o absorve e o transcende, mas absorvendo. Você jogou fora, então... Você vai ter que começar tudo do zero. Começar do zero é começar de novo a mesma porcaria. Né? Então, essa situação criada, vamos dizer, entre os séculos, digamos, 16 e 18, chega então, vamos dizer, no beco sem saída de Hume, e desse beco sem saída, existem duas saídas, duas pseudo-saídas. Tá certo? Uma saída vamos dizer, a saída da modéstia metódica, da restrição metodológica que Kant coloca. E a outra saída é simplesmente negar toda a limitação e partir para uma, vamos dizer, para um outro enfoque muito mais ambicioso do que você tinha já no século XVI, que é exatamente o que faz Hegel. Da primeira alternativa sai o positivismo com Auguste Comte e da segunda sai o marxismo. O positivismo não é nada mais do que uma sistematização prática das limitações criadas por Kant. Tá certo? E o que é o marxismo? O marxismo é a instrumentalização, é a operacionalização, tá certo? Da ambição hegeliana de tornar-se o agente que produz a história. Se tivesse havido mais impacto, Jean-Baptiste Eu não sei, nunca pensei nisso. Mas é um caso... Bom, Vico é um sujeito que, como Schelling, está à margem da evolução. Ele joga aquela semente, que ela fica guardada lá, até que alguém pegue depois. Tá certo? Se nós temos que contar a história da continuidade de uma geração para outra, então você tem que deixar Vico e Schelling de lado, porque eles só vão entrar na história depois. Eles, como eu disse, eles não são homens do seu tempo, você está entendendo? Mas por isso eu perguntei, se tivessem tido mais impacto, poderiam ter sido considerados. Ah, se esses dois tivessem... não, a direção que eles indicavam era muito mais lógica, muito mais razoável do que o que pegou, você está entendendo? Quer dizer, eu acho que o que pegou foi o que impressionou mais. Então, Hegel e Kant impressionaram muito. Né? Então, quer dizer, as pessoas que... Olha, existem dois tipos de esquizofrenia. Né? Existe a esquizofrenia catatônica, existe a paranoica. A catatônica é uma restrição do eu e a paranoica é uma inflação do eu. Tá certo? Então, conforme a tendência do sujeito fosse para a catatonia, tá certo? Ou para a paranoia, ele seguia Kant ou Hegel. Tá certo? Não por coincidência, você vê que, clinicamente falando, o Zonde já constatava isso, as pessoas que são inclinadas à esquizofrenia catatônica são tipo de pessoas que têm alta capacidade lógico-matemática. Vivem na abstração, são físicos, são astrônomos, etc, etc. Né? E o pessoal da esquizofrenia paranoica, né, são sujeitos que têm mais cabeça para as ciências humanas, para as línguas, para o teatro, etc, etc. Então, os dois tipos, cada um pegou a esquizofrenia que lhe convinha. E Comte e Hegel não fazem senão criar os instrumentos práticos, tá certo? Para transformar aquelas filosofias em grandes movimentos ideológicos. O positivismo é um grande movimento ideológico e o marxismo é outro, tá certo? Comte e Marx. Comte e Marx. Porque o que eu disse? Comte e... Não, Comte e Marx, perdão. Quer dizer, as diferenças entre Hegel e Marx, nesse sentido, são praticamente irrelevantes. Quer dizer, Karl Marx operacionaliza Hegel de uma certa maneira, como podia ter feito isso de uma outra maneira. Tá certo? As novidades que ele introduz são todas, na verdade, se você pensar bem, são todas nulas, falsas ou irrelevantes. Tá certo? A ideia, por exemplo, de que o processo... Né, histórico, não traduz tanto a evolução do conceito em si mesmo, a evolução do espírito objetivo em si mesmo, mas traduz a luta pela apropriação dos domínios materiais, pela apropriação do domínio material da natureza, tá certo? É uma ideia que, num primeiro momento, impressiona muito, porque o próprio Marx diz, não, eu virei Hegel de cabeça para baixo, quer dizer, eu aproveitei o esquema de Hegel, mas em vez de colocar no topo do processo, como causa do processo, né? O movimento interno do espírito, eu coloco a ação real dos homens no planeta Terra, tá certo? Quer dizer, o homem como transformador material do mundo em torno. Mas parece uma coisa que impressiona muito. Agora, você neutralizar essa impressão imediatamente? Você olha o mundo em torno, olha o tamanho, olha esse pedacinho de galáxia que você tem acesso, né, e pergunta assim, de tudo que o ser humano fez, desde que ele existe até hoje, o que no mundo material foi afetado? Um pedacinho da superfície de um planetinha desse tamanho. Então, isso quer dizer que a ação humana, tá certo? Ela não pode ser tão importante na estrutura da realidade quanto Marx está imaginando. Ela, na verdade, é um fragmento mínimo. Não é isso? Se refere mais à realidade humana, né? A realidade vira para os homens, Mas se ele adota uma premissa materialista, como ele disse, então, se dentro do materialismo, o meu enfoque está sendo materialista, eu estou olhando o mundo material. E estou dizendo, dentro do mundo material, a ação humana não influi nem contribui, meu filho, está entendendo? Entre os homens, que é justamente a economia, claro, a claro, Claro, mas é fácil você perceber, vamos dizer, que dentro de uma concepção materialista, a ação humana não pode estar no centro da realidade. Existe, tem que haver uma estrutura de realidade totalmente independente do ser humano, tá certo? Que limita e determina essas possibilidades da ação humana. Tá certo? Portanto, mas é esse o negócio, quer dizer, você, as lutas pela apropriação do domínio material supõem a existência desse domínio material como uma instância independente da ação humana. Está compreendendo? Então, a ideia de que a ação humana esteja no centro do processo e de que a natureza se torna apenas, vamos dizer, o cenário passivo da ação humana, essa ideia é completamente imbecil. Hã? Quer dizer, você só vai compreender as próprias possibilidades da ação humana, quer dizer, a partir do conhecimento da natureza material. É a natureza material que determina as nossas possibilidades de ação sobre ela, e não ao contrário, porra. Você está entendendo? Quando, por exemplo, Engels entra com aquela fantasia dele, né, o papel da mão na transformação do macaco em homem. Você, olha que coisa esplêndida. Né? Quer dizer, a mão transforma o macaco em homem. Né? E da onde apareceu a mão? Né? Quer dizer, é porque o homem tem o polegar oposto aos quatro que ele se transformou de macaco em homem. Eu digo, mas não foi... Para dar uma perspectiva evolucionista, não foi um pouco o contrário? A transformação dele em homem é que ele deu uma mão? Não é isso? Então, é evidente que não há articulação dialética entre as duas coisas. Uma tem que ter precedido necessariamente a outra. Mas no caso da ação... Raciocinando evolutivamente, é? Eu não tenho a capacidade de eu mesmo dizer, ah, agora eu sou um macaco, eu vou me transformar em homem e vou usar a minha mão para isso. Não faz o menor sentido, né? Quer dizer, que você tenha uma mão estruturada assim é um pressuposto para que você possa agir humanamente. Por exemplo, a manipulação de ferramentas, não é isto? Supõe que você tenha uma mão articulada assim, ou assada. Não é isto? Então, se não tinha, eu digo, bom, você não vai poder evoluir, digamos, de uma pata de galinha até uma mão humana usando a mão. Entendeu? Quer dizer, esse título de Engels, para mim, esse aí é, vamos dizer, é não só a paralaxe, mas é um curto-circuito. Tá certo? Que é, vamos dizer, o defeito estrutural do hegelianismo, que é confundir a estrutura do sistema com a estrutura da realidade. Eu não entendo que o sistema, por mais perfeito e abrangente que seja, será apenas um símbolo. O sistema não visa a abarcar a realidade, a absorvê-la e muito menos a suprimi-la. Ele visa indicá-la. Então, um sistema de filosofia é exatamente nesse sentido como uma obra de arte. Através dela você olha a realidade. Está compreendendo? Ela não visa substituir a realidade. Nessa pretensão de coincidência entre discurso e realidade, ela está presente tanto em Kant quanto em Hegel. Tanto em Kant quanto em Hegel. Só que um tenta realizá-la pela restrição, o outro pela ampliação. Está entendendo? Nas possibilidades do conhecimento. Claro. Então, agora, é claro que tudo isso é um falso problema. Isso só surge por causa da ambição renascentista, vamos dizer, da ciência mecanicista. Se não tivesse isso, ninguém não haveria esse problema. Quer dizer, se você não tivesse tido a ideia de dominar a estrutura material do cosmos através de fórmulas matemáticas, você nunca teria tido esse fracasso, e não tendo esse fracasso, você não precisaria ter agora esta dupla sintomatologia psicopatológica, catatônica pelo lado kantiano e paranoica pelo lado hegeliano, tá certo? E não haveria os grandes movimentos ideológicos modernos, tá certo? Que tanto mal fizeram à humanidade, pô. Que a gente poderia ter facilmente escapado disso. Na atualidade, os dois caminhos estão mais ou menos fundidos, né, Marcos? Não, tem várias teorias, várias estratégias para articular um com o outro. Tá certo? Mas aí o panorama fica tão complicado, tão complicado, tão complicado. Se você está articulando, como é que você vai articular duas doenças mentais? Você está entendendo? Claro que você não vai poder fazer isso de uma maneira científica e racional. Está certo? O que você vai ter, vamos dizer, é uma combinação, porque o positivismo, ele tenta, através da restrição de suas ambições cognitivas, está certo? Conquistar maior poder sobre o mundo material acessível. Entendeu? Nós desistimos do conhecimento metafísico, afastamos isto, mais isso, mais isso, e nos concentramos no aspecto, vamos dizer, sensorialmente acessível, tá certo? Porém, aí nós teremos autoridade total. Então, a restrição, na verdade, é também uma ampliação das ambições. E, nesse sentido, o positivismo é tão ambicioso quanto o hegelianismo e o marxismo. Ele também quer ter um domínio da realidade, só que ele acredita que ele obterá este domínio, tá certo? Através da exclusão de tais ou quais, tá certo? Temas do seu leque de ambições. E o marxismo? O marxismo, na ambição de realizar, vamos dizer, o plano hegeliano, vamos dizer, de fazer da história, vamos dizer, o resultado de uma decisão humana, por assim dizer, o que, que ele faz? Ele também introduz restrições. Está compreendendo? Por quê? As questões filosóficas fundamentais, dentro da perspectiva marxista, elas têm que ser excluídas. Porque você não pode se perguntar, por exemplo, sobre o fundamento da realidade. Você perguntar a famosa pergunta de Leibniz, né? Leibniz, Schelling, por que existe o ser e não o nada? Por que existe alguma coisa e não o nada? Quer dizer, a pergunta pelo fundamento da realidade, que Leibniz responderá, o fundamento da realidade é Deus. Quer dizer, o fundamento de tudo o que existe é algo que está para lá da existência, tá certo? É aquilo que tem a capacidade de existenciar, capacidade de dar existência, tá certo? E, portanto, este fundamento, você não pode ter acesso a ele pelos mesmos meios que você conhece os existentes, mas tem que ser um outro sistema, tá certo? Esta pergunta, dentro do marxismo, tem que ser totalmente excluída. Porque o que interessa, você não pode perguntar pelo fundamento da realidade, só o que interessa é você realizar a história. Se você parar para perguntar, mas para que tudo isto? Você saiu do processo, então você se alienou e você se tornou, vamos dizer, um idealista burguês. Então você não pode fazer essa pergunta. Está entendendo? Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar o bonde da história, entrar nele e vestir a camiseta e realizar a próxima etapa. Não pode parar para filosofar. Porque a filosofia é considerada a superestrutura. Né? Claro, a filosofia é a superestrutura da luta de classes. Então, na hora que você coloca, pergunta pelo fundamento da realidade, você se coloca fora do processo histórico, tá certo? Você se transforma em idealista burguês, no inimigo do proletariado, e nós temos que cortar a sua cabeça. Você entende por que é injusto chamar Karl Marx de filósofo? Eu digo, um filósofo não proíbe perguntas filosóficas, pô. Ele ou responde ou diz porque não responde. Agora, você que não pode fazer a pergunta, calma lá. Está entendendo? Então, isso quer dizer que o positivismo, com as suas restrições, ele oculta uma grande ambição. E o marxismo, com a sua grande ambição, oculta proibições e restrições. E neste sentido é que são irmãos siameses, entenderam? O positivismo, então, desembocou no pragmatismo atual, é isso? Só daquilo que é possível conseguir fazer, ser bastante pragmático? Não, o pragmatismo já é um arranjo feito a partir disso aí, mas é um arranjo feito a partir de um estado de coisas criado pelo positivismo. Tá certo? Mais adiante nós vamos estudar esse negócio de pragmatismo, tá certo? Mas essa coisa positivista, vamos dizer, é curioso pelo seguinte, o marxismo, ele cria um movimento ideológico que preserva a sua identidade ao longo dos tempos. Ele cria o Partido Comunista, porque Karl Marx não é apenas o inventor o teorizador do comunismo, mas ele é o fundador da Liga dos Comunistas, que depois se transformará na Internacional e no partido que fará a Revolução na União Soviética, na China, etc., que é tudo, tem uma unidade histórica material ao longo de tudo isso. De maneira que, quando o sujeito se inscreve no Partido Comunista, ele está entrando dentro de uma entidade que tem continuidade histórica, tá certo? Ao passo que o positivismo, ele, como entidade, como organização, ele se desfaz completamente. Tá certo? E ele penetra, vamos dizer, no mundo cultural e acadêmico, sem nome, ou com milhões de nomes. Tá certo? Então, também... Ah, o marxismo está passando pela mesma coisa agora, o marxismo sem nome, exatamente. Né? Mas, então, vamos dizer, o, talvez até inspirado em parte pelo sucesso do positivismo, porque você não pode esquecer que o grande estrategista do comunismo moderno, que é Antonio Gramsci, era discípulo de Antonio Labriola. Antonio Labriola era uma curiosa mistura de positivista e marxista. Ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não conheço bem a obra de Labriola, ainda preciso tirar essa dúvida, eu não sei como é que ele articula uma coisa com outra, mas a gente percebe, quer dizer, sem ter estudado Labriola, a gente percebe pelo Gramsci, né, que é, tem muito de positivista ali. Deve ter pego o lado ruim dos dois, né? Claro, ele pegou o pior que havia. Então... Mas tinha lado bom? Não, tudo tem lado bom, tá certo? Tudo, sempre alguma coisa se aproveita, tá certo? Então, é, como diz o Feuerlein sobre Hegel, tem muitas análises históricas de Hegel, são uma coisa verdadeira maravilha, tá certo? E o próprio Karl Marx não era um sujeito desprovido de talento, né? Agora, diga. Toda a estruturação da universidade no mundo todo. Quer dizer, tudo aquilo que Kant excluiu permanece excluído. Quer dizer, a ideia que nós temos de ciência hoje, quer dizer, o que é uma coisa que adquire respeitabilidade científica? Para uma ideia adquirir respeitabilidade científica, ela precisa passar pelo teste de Kant, Comte e do método experimental moderno. Está acompanhando? Claro, paralisia, não só paralisia, mas cria, vamos dizer, ao mesmo tempo você, que você proíbe certas áreas, você foge da estrutura da realidade. Tá certo? Então, é necessário ver que esta restrição não é só uma restrição. Que ela é a criação de um universo fictício. Tá acompanhando? Um universo fictício que mantém a sua segurança de si na base da sua exatidão. Quer dizer, é um delírio, uma maluquice, mas ela está tudo calculadinha. Quer dizer, se tem estrutura matemática sustentável interna, parece perfeitamente razoável. Tem uma boa desculpa. Né? Tem uma boa desculpa. É claro que isto provoca novas crises. Tá certo? Então, se o que importa é você ter uma estrutura lógica, tá certo? Que se sustente experimentalmente a partir de verificações que, em última análise, remetem ao mundo sensível, tá certo? Então você só vai aceitar como realidade o que está delimitado aí dentro, tá certo? O resto não. Bom, então aí começa a ficar muito importante o seguinte item: as observações têm que ser cada vez mais exatas. E a estruturação lógica também tem que ser cada vez mais exata. Então, nós temos que aprimorar os meios de observação e aprimorar a lógica. E quando você começa a fazer isso, aí começa a vazar o negócio, começa a fazer água. Porque o aprimoramento dos meios de observação leva, vamos dizer, a situações absurdas como esta da física quântica moderna, quer dizer que o observador está afetando o conjunto, o mundo vai aparecer diferente conforme o observador pessoal que esteja ali. E pelo lado da lógica, nós vamos transformar a lógica numa ferramenta perfeita, nós vamos pegar a silogística de Aristóteles e tapar todos os buracos e fazer a dedução perfeita que não pule nenhum pedacinho e que não entre nenhum elemento intuitivo. Tá certo? O que acontece? Aparecem 400 lógicas diferentes, aparece lógica polivalente, lógica paradoxal, etc, etc, e bagunça tudo. Hoje existem umas 1000 lógicas, está entendendo? Tem, vale tudo, está entendendo? E Daí surge o outro problema, como é que nós vamos traduzir essas lógicas umas nas outras? Entendeu? Essas perguntas são todas irrespondíveis, impossíveis e só levam à maluquice. Qual é a solução de tudo isso? A solução é muitíssimo simples. Você tem que derrubar a distinção, vamos dizer, a separação kantiana do fenômeno e do noumeno, que, em última análise, é a separação cartesiana, vamos dizer, da coisa extensa e da coisa pensante. Você está entendendo? Você tem que admitir que nós vivemos dentro de uma realidade integral, está certo? Da qual nós não escapamos nem por um minuto, está certo? E, vamos dizer, cuja estrutura, esta sim delimita as nossas possibilidades de conhecimento. Não no sentido, delimita, mas não limita. Ela demarca o que o homem está fazendo aqui dentro, qual é a posição dele, está certo? E, portanto, vamos dizer, quais são os conhecimentos a que ele pode ter acesso. Enquanto não fizer isso, todos esses debates são inúteis. Inclusive a tradução, né? Como é que você vai traduzir, por exemplo, uma lógica numa outra? Eu digo só a possibilidade de você traduzir uma lógica em outra, você referindo as duas a um conjunto de essências, tá certo? Que permanece imutável numa na outra. Daí você traduz. Porque é a mesma coisa que você traduzir uma língua na outra. Você só traduz uma língua na outra através do seu significado. Os significados não fazem parte da língua. A palavra elefante, por exemplo, você diz de um jeito aqui, de outro, mas o elefante, tá certo? Enquanto essência, ele permanece o mesmo. E é pelo fato de nós podermos pensar esses significados estáveis, tá certo? Independentemente da língua, é que as línguas são traduzíveis. Tá certo? E esses significados estáveis, por sua vez, não fazem parte da língua, do idioma. Não fazem parte nem da língua mental, eles fazem parte da realidade. São as estruturas da realidade mesmo. Está compreendendo? Agora, se você quer colocar tudo assim, em termos de ou de experiência, os elementos colhidos, ou são elementos de experiência sensível, ou são elementos racionais, linguísticos, etc., etc., então você vai ficar louco dentro disso. Porque tem coisa que não é nem uma coisa, nem outra. Está compreendendo? E que, vamos dizer, faz parte da estrutura da realidade, do mesmo modo. Está certo? Então, vamos dizer, o conjunto, o efeito total de marxismo e positivismo é imbecilizar a humanidade toda com pretextos ou científicos, por um lado, está certo? Ou político-morais, de outro lado. São, são pretensas precauções, regras de rigor científico por um lado, e pretensas obrigações morais que você tem do outro. Entendeu? Então, tudo isso, vamos dizer, é um conjunto de fantasmas, alucinações, isso é uma gigantesca macumba, tá certo? Que pesa sobre a humanidade e que a gente tem que exorcizar, a gente tem que sair de dentro desta coisa, entendeu? Ora, quando você sai de dentro desta cúpula, desta redoma em que marxismo e positivismo te colocaram, você descobre, em primeiro lugar, o quê? O depoimento dos milênios. Quer dizer, tudo o que o ser humano foi acumulando em termos de conhecimento da estrutura da realidade desde que ele existe. E na hora que você olha para isso, você vê que existe uma fantástica unanimidade entre todas as civilizações. Se você quer, né, pega o livro do Whittle Perry, The Treasury of Traditional Wisdom, e você vê que a estrutura da realidade aparece rigorosamente a mesma, tá certo? Em culturas, tradições completamente separadas por quilômetros e quilômetros e por milênios de distância. Não. Não. E mais ainda, faz parte, vamos dizer, desse legado a ideia de que as dimensões de realidade a que você tem acesso dependem daquelas a que você tem acesso dentro de você. Quer dizer, o sujeito humano não é um bicho estável, tá certo? Que ele tenha certas capacidades no começo e permaneça com as mesmas até o fim. Não, essas capacidades aumentam, elas se ampliam. Existe uma ampliação da consciência, uma ampliação e integração progressiva da consciência. Conforme o nível de integração e de ampliação, você percebe certos, o seu horizonte do mundo externo também amplia. Tá certo? E que, na medida em que você tenha, por exemplo, aumente a sua continuidade, concentração espiritual, você começa a perceber coisas no mundo exterior que você não tinha percebido antes. Então, a ideia, por exemplo, de que todo o universo dos mitos, da revelação, etc., etc., tudo sejam produtos culturais, tá certo? Então, na hora que você diz que a coisa é um produto cultural, você tira da estrutura da realidade. Quer dizer, que não existe, foi apenas uma coisa que os caras inventaram. Então, o que os botava dentro do mundo fictício? E quem está no mundo real sou eu. E este mundo real é constituído ou dos famosos fenômenos de Kant ou do processo histórico descrito por Karl Marx. E fora disso, não existe mais nada. Então, vocês dois, só a partir de Comte e Marx, é que nós sabemos onde nós estamos e os outros todos estavam malucos. Agora, se eram tão malucos, como é que duraram tanto tempo, meu Deus do céu? E como é que nos conseguiram trazer até aqui? Então, você, ou se você escolhe Comte e Marx, ou você escolhe onde é a humanidade. Se a humanidade estava tão enganada assim, né, a ponto de tomar como realidade o que eram meras criações culturais, tá certo? Ou ao passo de, ao ponto de não saber que a verdadeira substância da sua vida consistia da luta de classe, enquanto eles pensavam que era, sei lá, a trajetória do homem para a salvação, alguma coisa assim. Eles estão todos enganados, então veio Comte e Marx e nos disseram finalmente do que se trata, tá certo? E, mais ainda, fica proibido você perguntar se não é assim. Porque se perguntar, bom, daí aparece a dúvida. Aparece a dúvida, você vai ter que resolver, tá certo? E você não vai resolver no curso de uma vida, tá certo? Então, se você começa a se interessar por essas coisas, o que vai acontecer? Você vai entrar numa linha de pesquisa que não é cientificamente admissível, de acordo com os cânones, né, da materialista positivista, tá certo? Ou então você vai sair do Partido Comunista, você não pode fazer nenhuma coisa nem outra. Então, o que se criou? Se criou, pela primeira vez na história humana, vamos dizer, uma proibição geral da investigação. Quer dizer, a Inquisição, perto disso, a Inquisição era liberal-democrática comparada com isso. A Inquisição só proibia determinadas coisas muito pequenas. Agora, o cara proíbe tudo, porra. Entendeu? Tanto que, vamos dizer, se você for somar, por exemplo, o número, tá certo, de processos de exclusão, de boicote, de marginalização de pessoas dentro de uma universidade positivisticamente organizada, ou se você for somar, vamos dizer, o número de vítimas do marxismo, eu digo, olha, a Inquisição perto disso fica um cocô de mosquito, porra, não é nada. Tá compreendendo? Então, quando é que nós vamos reconhecer que algo de muito anormal está acontecendo? De que nós tomamos o bonde errado, tá certo? E tomamos o bonde errado. E o pior é o seguinte, é que na época não havia ninguém para perceber onde estava o erro. Porque se você pegar, vamos dizer, quando aparece a nova ciência cartesiana, etc., etc. Bom, como é que os escolásticos reagiram? Tá certo? Mas, bom, assim, mas não reagiram à altura. Eles não compreenderam o que estava se passando. Tá certo? Quer dizer, nós começamos a compreender só depois que a coisa passou. Tá certo? Nesse sentido, dá para dizer em que quando vem uma visão diferente, na hora seria impossível perceber. Você vai ver pelos efeitos. Não, às vezes você percebe, tem gente que percebe, né? Mas acho que, por exemplo, um cara como Schelling, ele percebeu tudo. Só que ninguém entendeu o que ele estava falando. Primeiro que tem que confiar muito no próprio Tarr para fazer. Por exemplo, quando o tratamento que Schelling dá ao problema dos mitos, tá certo? Ele imediatamente estoura todo esse quadro, o positivista ou o marxista, que ele não conhecia, mas o positivista já estoura imediatamente. Né? Porque a ideia era o seguinte, você, dentro de uma perspectiva positivista, tá certo? O que pode ser um mito? Um mito só pode ser uma invenção cultural, tá certo? E, na melhor das hipóteses, né, ela é uma maneira imperfeita ou primitiva de você expor certos conhecimentos a respeito da natureza, que depois nós, que somos as pessoas iluminadas, nós obtivemos aquele conhecimento de uma maneira mais clara, mais diferenciada, mais efetiva. Tá certo? Então, o mundo dos mitos só pode ser uma pseudociência primitiva. Tá certo? Então, E o Schelling já de cara, ele já vê que a coisa realmente não pode ser assim. É fácil você perceber, a humanidade não pode ter vivido de mentirinha durante tantos milênios e ter conseguido sobreviver, pô. Quer dizer que se só agora nós sabemos qual é o mundo em que estamos, os caras viviam no mundo da Lua. A probabilidade de você conseguir sobreviver assim é mínima. Qualquer pessoa que viva no mundo da Lua vai errar. Então, por exemplo, se o índio, vamos dizer, o índio ele vai e reza para que tenha bastante peixe. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele tenta aprimorar a técnica da pesca. Isso de cara já mostra que ele não está confundindo um domínio com o outro. Você está entendendo? Então, isso quer dizer que o mito não visava a substituir a técnica. Ele tinha uma outra finalidade. Não é isso? Então, o que faz o Schelling? O Schelling, ele acaba seguindo, no fundo, o método que Aristóteles aprovaria. Quer dizer, você vai ter que considerar o mito em todas as suas faixas de significação possível. O mito é uma criação cultural? Naturalmente é, mas ele não é só isso. Tem algo mais. Tá certo? Ele é uma forma primitiva de você interpretar a natureza? É, mas também não pode ser só isso. Tem algo mais. E assim ele vai descascando as várias camadas de significação do mito. Tá certo? Até chegar ao ponto, vamos dizer, em que o mito é, no topo de tudo isto, existe um aspecto dele que representa a própria, vamos dizer, manifestação, vamos dizer, do espírito na escala histórica. Então, quer dizer, o mito é uma espécie de boca de funil, você está entendendo? Por onde boca de funil não, seria como uma porta de entrada, tá certo? Onde uma dimensão maior conecta com uma inferior. Tá certo? E por isso mesmo ele tem uma força estruturante sobre todo o resto, incluindo ciência, cultura, etc, etc, etc. Vocês viram, hoje, por exemplo, sempre que se consegue um efetivo avanço sobre alguma coisa, é quando você pega tudo o que se sabia antes e leva a sério. Quer dizer, você não supõe que você é o primeirão, mas ao contrário, você percebe que o pessoal já sabia muita coisa e que você está apenas acrescentando um pedacinho. O que Schelling faz com a filosofia da mitologia, esse fulano, o Ken Wilber faz para a psicologia da consciência. Ele fala, vamos ver, peraí, vocês querem saber como é a estrutura da consciência? Vamos ver o que todo mundo descobriu sobre isso, desde que existe o ser humano sobre a Terra. Então, fulano disse isso, outro disse isso, outro disse isso, outro disse isso. Então, você articula aquilo dialeticamente como Aristóteles faria. Na hora que se articula, você percebe que existe um conjunto de conhecimentos adquiridos e um conjunto de problemas a resolver. Pronto, você montou uma ciência. É assim que se faz. É o que o Erich Fögele faz com o problema da ordem. As concepções da ordem, a ordem da existência, né? A ordem da existência, a ordem da alma e a ordem da sociedade. Sempre se soube algo sobre isto. Então, quando você vai rastrear, você encontra documentos, tá certo? Que mostram como as pessoas antigamente viam isto. E daí, na hora que você vai articulando, o que você percebe? Percebe que existe uma história das sucessivas ordens que os seres humanos viam. E que esta história das concepções da ordem é a própria ordem da história. É a fórmula dele. A história da ordem é a ordem da história. Esta é a única, vamos dizer, a única continuidade que nós vemos. É isso, a sucessão dos esforços humanos, tá certo? Para captar a ordem da existência, a ordem da alma e a ordem da sociedade. Nesse sentido, com essa visão você inclui tudo, inclusive... Inclui tudo, mas não fecha como Hegel. Porque da concepção dele faz parte a ideia de que a história está em aberto, a história não acaba. Tá certo? Portanto, a história das concepções da ordem não pode fechar. Você está entendendo? Você pode contar como foi até aqui. E só. Está entendendo? A gente pode chamar de evolução? Sim, existe uma evolução objetiva, ele diz, na medida que a gente conserva o conhecimento das ordens anteriores, tá certo? Você adquire uma visão mais diferenciada, mas é só um pouquinho mais diferenciada. Quer dizer, o hiato, você não vai saltar sobre a metáxi, você não vai passar para o mundo divino, tá entendendo? Você não vai descobrir o segredo da história. Fala, não, você está apenas contando a sua história. E você está pegando, vamos dizer, a linha inteligível que existe dentro dela, tá certo? No mesmo sentido em que uma pessoa capta, vamos dizer, a ordem e a continuidade da sua própria vida. Ela não vai chegar a uma explicação total da própria vida dela. Ela apenas pega a inteligibilidade interna. Aquilo não é uma lei histórica, não é a estrutura da história. Poderia não ter sido assim, mesmo porque, vamos dizer, essa sucessão das ordens, ela não é contínua. Você entendeu? Quer dizer, a articulação entre, vamos dizer, o sistema lógico, o conjunto de conceitos e a série temporal continua sendo uma articulação tensional. Quer dizer, eu não consigo fazer um sistema tão bem feito que ele engula o conjunto do acontecer. Mas eu também não consigo ficar tão burro que eu não capte nada da inteligibilidade do acontecer. Algo eu capto, mas eu não posso fechar o sistema. Por quê? Porque o acontecer continua depois de mim, porra. No mínimo, mesmo que eu soubesse tudo do passado, para não adianta. O que eu sei do passado, o conjunto que eu sei, não é um sistema que fica fora do acontecer e o abarca. Não, ele é só mais um capítulo do próprio acontecer. Assim como na sua biografia, no instante onde você compreende certas coisas do seu passado, aquela concepção não coloca você fora e acima da sua vida, mas é mais um capítulo da sua própria vida. Está entendendo? Então, isso quer dizer que, no Feiglin, por exemplo, você vê um retorno mesmo a essa ideia da metáxi. Esta posição do homem, ela não é superável, mas ela não precisa ser superada. Porque esta é a própria natureza do ser humano, é a função dele dentro da estrutura da realidade. Né? Mais do que isso, só Deus. Mas acontece que Deus também, cadê Deus? Você só conhece Deus através das dicas que ele dá dentro do próprio processo da realidade. Portanto, o conhecimento de Deus, o que é? É também mais um capítulo da sua própria história. Pô. Não é uma coisa que te coloca fora e acima. Diga. Estaria engolindo a realidade, como digamos assim, o processo cultural vai mandar esse, forma, a ideia hegeliana, a ideia de Hegel é a ideia de Hegel é essa, o real deixa de existir como tal, ele é integrado dentro da cultura e o homem se torna o senhor do seu próprio destino e passa a ser tudo cultura, tudo, claro, claro. Hegel termina nisso, é. Claro. Agora, o que Hegel não percebe é que o que ele está fazendo é só mais um capítulo dentro do processo da realidade mesma. Então, vamos dizer, um grande erro é esse, você querer apreender a estrutura da história, tá certo? Para depois ver o que faz. Isso não é dado a nenhum ser humano. Aquela história de, ah, não estou preparado para isso. Fala, viver é não estar preparado. Você está entendendo? Você só está preparado depois de morto. Porque tudo o que acontece, você não sabia que ia acontecer. E quando você sabe, é um tiquinho assim. Então, viver é não estar preparado, é ter que se preparar na hora, tá certo? Viver é não saber o que fazer. Isso faz, desde o primeiro, até Platão era assim, Lao Tse era assim, nós também somos assim. E o outro erro é você querer identificar materialmente o autor do mal. Se você quer identificar materialmente o autor do mal, você está dizendo que o mal é de ordem material. E se ele fosse de ordem material, ele seria como um câncer, uma verruga que você extrai materialmente. Não é assim. Não é você eliminar o foco do mal. Mas o foco é de ordem espiritual. Espiritual significa o seguinte, é um conjunto de possibilidades que a todo momento se oferecem de novo e de novo e de novo ao ser humano. Você vai extraí-los não fisicamente, você vai extraí-los existencialmente. Na medida que você vai apostando a sua vida no contrário disso. É só assim que você extrai. Está entendendo? Então, mesmo você identificar o mal, vamos dizer, ah, nós identificamos, por exemplo, o mal são os comunistas, pega todos eles e fuzila. E você fuzila todos, no dia seguinte o negócio está pior ainda. Você está entendendo? O que não quer dizer que materialmente você não tenha que fazer nada para parar o mal. Claro, tem que pará-lo é uma coisa. Agora, parar os efeitos materiais dele é uma coisa, tá certo? E abdicar dele e ir para outro caminho é outra coisa completamente diferente. Agora, também você vai reagir só na esfera espiritual e não faz nada para parar os efeitos materiais, isso também é covardia. Quer dizer, você é um cara tão elevado, tão sublime, que você não quer enfrentar as consequências do mal aqui neste mundo de todos nós. Você se retira e você fica lá, né, só combatendo na esfera espiritual, muito seguro, com um bom salário, uma boa aposentadoria, sem risco para você, tá certo? Eu acho isso nojento, né? Tem gente que diz, não, mas onde se viu um cara tão elevado como você fica aí brigando com esses merdinhas, né, nessa esfera? Eu estou fazendo isso porque esta é a obrigação. Porque não adianta você ficar... O Cristo diz, não adianta você ficar Senhor, Senhor, Senhor. Você tem que cumprir meus mandamentos. Não é isso? Então, tem que fazer, ué. Então, vamos ter que passar essa vergonha. A vida é assim, porra. Alguém disse uma frase assim, que o senhor imagina os absurdos que eu tenho que fazer para ser eu mesmo. Mas é isso mesmo. Você tem que, vamos dizer, dar atenção. É a mesma coisa. Você tem um vizinho, e o vizinho, então, ele treinou um cachorro para o cachorro virar uma arma de ataque. E um dia o cachorro escapa, tá certo? E você não vai se defender do cachorro sob a desculpa de que a culpa não é dele, e sim do dono. Então você deixa o cachorro te morder e acabar com você. Né? Pai, o que você tem que fazer? Tem que matar o cachorro primeiro e depois você discute com o cara. Pô, não é assim, ou mata, ou amarra, faz alguma coisa. Então também tem, quer dizer, você tem que combater na esfera espiritual e na esfera social, material, mas dentro da medida do razoável. Porque se você aposta tudo neste combate material, então você entra na dialética do mal. Você pode ter certeza que muita gente, por exemplo, entrou no partido nazista porque achou que aquilo era bom para acabar o comunismo. E outro que entrar no partido comunista porque achou que aquilo era bom para acabar com o nazismo. Está entendendo? Eu digo, bom, você está combatendo materialmente ao mesmo tempo que você cede espiritualmente. Na verdade, você vai ter que ficar numa posição que, perante o mundo social, é ambígua. Você está reto perante Deus, mas perante o mundo você vai, ora aparecer uma coisa, ora aparecer outra. Isso faz parte da confusão ambiente. Não tem saída. Agora, todo este processo absolutamente infernal começa com esta coisa da filosofia renascentista. Começa mesmo. Agora, você conclui, então quem estava certo é os escolásticos, nós temos que voltar aos escolásticos. Eu falo, não, claro que não, porque a filosofia escolástica não foi capaz de dar conta deste processo. Então você pode dizer que ela estava superada mesmo, no sentido que a hora que aparece o inimigo, ela fica apatetada e não consegue reagir. Então, ela foi suficiente para o seu ambiente, para resolver aqueles problemas, mas a situação seguinte coloca problemas que estão infinitamente acima da capacidade dela. No entanto, quando você encontra mais ou menos a linha, você não vai ser um escolástico, mas você vai estar harmônico, de algum modo, com eles. O que você vai fazer tem algo a ver com eles. Por quê? Porque eles estão trabalhando para o bem e você também. Só que você não pode seguir a linha deles, não é possível isso.